você fica bem melhor assim, até o fim da semana que entra. Pelo mês adentro, colorindo espaço em branco que ficou deste dezembro. Você fica bem melhor assim, até o fim da semana que entra. Pelo mês adentro, colorindo espaço em branco que ficou deste dezembro. Pise no sol da manhã, nunca depois do jantar. Limpe o sangue das mãos, você fica bem melhor como está. Jantar, limpe o sangue das mãos, você fica bem melhor como está.